Está difícil desta vez acreditar. Dá pra ver, pra perceber em seu olhar. Outra vez promessas soltas pelo mar. Eu estou aqui, de peito aberto pra encarar qualquer loucura. Mas já cansei de viajar nas suas juras. E agora eu quero terra firme pra nosso.